Hoje sou convidado. Não me enganei, parede do meu quarto. Vou pormenorizar mais um convite. Depois das duas sugestões recentes para a mesma noite, relacionadas com Viena e com uma empresa de autocarros, vou contar-te neste 18º diálogo mais peripécias relacionadas com uma noite em que eu saí de casa como convidado. Já decorreu algumas décadas, era eu solteiro e fui. O grupo mais restrito, ou pelo menos mais assíduo, de companheiros, indicou-me que iríamos cear. Naquela altura, jantar não era uma palavra muito frequente. Iríamos cear na casa da companheira de um desses amigos. Uma donzela que eu nem conhecia, como se confirmou mais tarde. Aceitei. Fui. Fomos. Mas acho que todos nós, à partida, partimos para essa reunião com uma sensação de vazio, com um sentimento de encontro incompleto. Porquê? Porque faltava um de nós. O Adriano. Um amigo desde os tempos de infância, colega em todas as fases da nossa vida e companheiro habitual e boêmio nestas caminhadas. Ele já não estava entre nós. Foi um dos imigrantes daquela década. Milhares fizeram o mesmo, não sei se sabes. Uns para algumas nações europeias, outros, obrigados, para as armas africanas. Ai, amiga, tanta partida, tanta abalada. A certa altura, havia mães que não sabiam se tinham filhos e filhos que não sabiam se ainda tinham pais. A ligação quebrava-se e um determinado contexto levava-os a dizer: adeus, até ao meu regresso. Nem sempre houve regresso. Entre nós, aconteceu o mesmo, ou algo semelhante. Mas que partissem com alegria, com motivação. Ou não eram capazes de evitar a tristeza, a nostalgia, a saudade que se sente ainda antes de sair. Ainda hoje não sei se foi isso. Ah, cantem, cantem a imigração. Foi o que fizemos no percurso até a casa dela. Em homenagem ao Adriano, vamos lá a um cantar de imigração, sugeriu. Eles assentiram. Que possam cortar teu pão. Tens em troca órfãos e órfãs, tens campos de solidão, tens mães que não têm filho, filhos que não têm. Coração que tens e sofre longas ausências mortais, viúvas de vivos mortos que ninguém consolará. Este parte, aquele parte. E todos, todos se vão. Galiza, ficas sem homem. que possam cortar teu Ainda antes de sair, uma questão predominou nos diálogos entre mim e a minha namorada de então. Sobretudo da parte dela, que perguntou inúmeras vezes: o que vais vestir? Vê lá que peças de roupa escolhes para levar lá para a casa da Elizabeth. Foi naquele momento que me deram a conhecer o nome da anfitriã. E eu imitei-te. Sem saber, já estava a imitar-te antecipadamente, parede. Ignorei-a. Não lhe dei atenção. É o que tu me fazes agora. Repara que, para satisfazeres o meu pedido ou até necessidade, ainda não consigo definir na perfeição. Repara que, para satisfazeres a minha, seja lá o que for, não precisas de muito esforço. Aliás, nunca sais do teu sítio. Nem do sítio, nem desse estado inamovível. Parece uma estátua. Por isso, não precisas de trabalhar muito. Descansa, descansa, que já trabalhas consideravelmente nos outros dias. Não sei bem em quê. É que, para partilhar episódios contigo, nem preciso de 3 minutos de atenção como o Gaudêncio. Não peço tanto. Chegam-me 1 ou 2 minutos de cada vez. Não me des mais que 3 minutos de atenção. Eu fiquei sobressalto, refém da inquietação. Essa velha camarada que não deixa passar nada, me toda a razão. Ao terceiro minuto já estou apaixonado, a sonhar como um poto. Por isso tem cuidado, mantém frio o teu nervo e conta bem o tempo, que em pouca água eu fervo. 3 minutos de atenção, não digas sim nem não. 3 minutos de atenção, não digas sim nem não. Três minutos de atenção, não digas sim nem não. 3 minutos de atenção, não me digas sim nem não. Não cedi atenção à minha namorada porque achava, e acho, que se coloca num degrau demasiado elevado de importância a seleção do vestuário para uma reunião em casa de outrem, seja de quem for, muitas vezes mesmo em família. Talvez devessem prestar mais importância às horas, ao horário. Os outros não querem saber do relógio. Aquela ceia, por exemplo, estava marcada para as 8 horas da noite. Eles iriam chegar perto das 9. Já tinham avisado. Eu antecipei-me. Cheguei 1 minuto antes das 8. Fui sozinho. A Elizabeth recebeu-me com um sorriso pouco convincente, pareceu-me. Quase 1 hora depois, lá entraram os restantes parceiros, à exceção do namorado da Elizabeth, o Lourenço, nosso amigo, que morava já com ela. Jantar servido, pouco depois. Não gosto da comida que o casal da casa preparou. Aviso ou não? Confesso que preferia ter ceado noutro local, ou elogio o manjar e digo que está mesmo bom, quando não está. Não confessei. Apesar da javardice que me foi apresentada, calei-me. Hoje, provavelmente, falaria. Naquele tempo, não era assim. Mas sempre sugeri. Eu poderia ter ajudado na cozinha, para vocês os dois não terem tanto trabalho. Quando o que queria dizer era, eu poderia ter ajudado a cozinhar para sair algum excremento melhor do que este. A seguir, vieram os elogios românticos que partiram do Lourenço, que já tinha aviado alguns cálices. Ele já estava naquela fase de apelar a 2 ou 3 brindes em poucos segundos e gritava, a nossa! A delas! A nossa dentro delas! Para cimentar a dose, esses tais elogios românticos surgiram no meio de um diálogo sobre religião. E, mais estranho ainda, o romanticismo dele veio direto a mim. Ele apontou na minha direção. Disse-me, o meu coração é teu, entendeste? Eu não, respondi. E ele esclareceu. O meu coração é teu. Não é teu. O meu coração é teu. Chega para todas estas operações mariscas, mariscadas, namoriscadas e todos estes sentimentos para com a minha Bete. Não entendeste? Pergunta à Maria Betânia, ela explica-te. E agora? Admito que quero regressar já à minha casa. O meu coração é teu, quase acreditou na tua mão, que não passou de um leve adeus. Breve pássaro pousado em minha mão, bateu asas e voou. Meu coração por certo tempo passeou na madrugada procurando um jardim, flor amarela, flor de uma longa espera, logo meu coração a teu. Se fala em mim e não menti aqui nesse momento, já me despedi. Meu coração é teu, não chora e não lembra, parte vai-se embora. Se fala em mim e não em ti, é que nesse momento já me despedi. Meu coração é teu, não chora e não lembra, parte vai-se. Aproveitando o assunto iniciado, mesmo que inconscientemente, pelo seu namorado alegre, a Elizabeth encetou um discurso sobre relações. E focou-se na facilidade que os homens tinham em trair. Repudiava com veemência os elementos masculinos que rapidamente andavam a mudar de cama. Nem que seja só com uma e só uma vez, não admito. O prazer efêmero não compensa o que se sente depois. Eu opinei no final desta frase. Demonstrei que cada pessoa, ele ou ela, deveria analisar se a sua felicidade dependia da permanência ou do final da ligação em causa. Deveria escolher o que a completa, ou pelo menos que preencha mais do que a outra opção. E, quase a citar Neladeiras, expliquei. Sim, eu sei que a solidão é dura, mas se a aventura valer a pena, tem é que garantir que vai valer a pena. Ou, noutros casos, tem de se assegurar que vai mudar para algo, no mínimo, mais estável. E, sobre a traição, o que é a traição? É dar um beijo numa senhora que não é a nossa companheira oficial. Mas um beijo onde? Nos lábios? Na testa ou no ouvido não tem mal, mas quando duas bocas se cruzam já a afronta. Quem criou essa ideia? Desde que sejamos sinceros e frontais com quem faz vida connosco. Não estou a incentivar a busca por outras companhias. Eu próprio não procuro. Mas parece-me que traição é algo mais do que isso. Trair é dizer à nossa namorada ou noiva que não estivemos fisicamente com mais ninguém, quando estivemos. É esconder que sentimos algo especial por outra pessoa, quando sentimos e sabemos que sentimos. Trair é mentir. É dizer à tal companheira extra que a queremos para sempre, quando não queremos. Afinal, trair não será isto? Apesar de concordar contigo, Elizabeth, a sensação passageira de satisfação desequilibra com o que interiorizamos depois. Mas há noções distintas neste tema, que tolero e até compreendo. Ora, quem não tolerou nem compreendeu o que eu tinha dito foram os restantes elementos da mesa. Todos de olhos muito abertos, um ou outro com o garfo suspenso no ar porque interrompeu o percurso da comida para me ouvir, sem fechar a boca. Só Elizabeth falou, admirada. Jura? Depois se desvanecem, sem lembrar-se boa mãe, e por isso mesmo se esquecem. Jura que se tiveres uma aventura, vais contar uma mentira. Com cuidado e com vais fazer uma pintura com uma tinta qualquer, que o ciúme é queimadura que faz o coração. Sempre à altura de saber que a solidão é dura, que o amor é uma fervura, que a saudade não segura e a razão não. Thank you. Que ultraje! Que negação da realidade! Não tens vergonha? A mulher da casa manteve a sua reação divergente, enérgica. Bem, quase histérica. Ela achava que eu deveria pensar melhor nas minhas noções de traição e, numa análise geral, deveria rever o meu conceito muito particular de relação. E foi aí que fechou a minha noite de forma inesperada, quando se dirigiu para o namorado e comentou: "Confirmas agora, Lourenço? Confirmas que tinha razão lá dentro na cozinha? Eu perguntei-te quem era este teu amigo de mau aspecto e disse-te que ele nem deveria ter aparecido." Eu justifiquei a minha presença, lembrando que não me dirigi até lá por iniciativa própria. Foi porque os amigos em comum garantiram que era para eu ir também. "Mas eu nem te convidei!" gritou ela. Na verdade, nem a Elizabeth nem o Lourenço esperavam por mim naquela noite. Mas nenhum dos dois admitiu durante a refeição. Para não arruinar o ambiente de alegria e falso. Aparentemente comentaram só entre eles no departamento culinário. Eu retorqui: "Ah, não fui convidado. Entendo agora porque a comida estava tão podre. Mal confeccionada." "Lourenço, não foi pelo estômago que Elizabeth te conquistou, pois não?" Ele, ainda do alto dos seus cálices, reagiu: "Oh, meu, mas as mulheres conquistam os homens pelo estômago. Acho que é mais abaixo." Após esta deixa, a anfitriã, agora delicadamente, convidou-me para o passeio da rua. Saí de onde nem deveria ter entrado. Para mim, foi mesmo a última ceia. Pelo menos ali. "Que se segue?" pensei eu, já na rua. Venho cá para fora, canto o fado. Até dava para um poema criado. Não sei cantar muito bem, ora saia-se um fado falado para desviar pensamentos. Fado triste, fado negro das vielas, onde a noite quando passa leva mais tempo a passar. Ouve-se a voz, voz inspirada de uma raça que mundo em fora nos levou pelo azul do mar. Se o fado se canta e chora, também se pode falar. Mãos doloridas na guitarra, que desgarra dor bizarra, mãos insofridas, mãos plangentes, mãos fermentes, impacientes, mãos desoladas e sombrias, desgraçadas, doentias, onde há traição, ciúme e morte, e um coração a bater forte. Uma história bem singela, bairro antigo, uma viela, um marinheiro gingão e a Emília Cigarreira, que ainda tinha mais virtude que a própria Rosa Maria. No dia da procissão da Senhora da Saúde, os beijos que ela lhe dava traziam ela de longe, traziam ela do mar, eram bravios e salgados. E ao regressar à tardinha, o mulherio tagarela de todo o bairro da Alfama cochichava em segredinhos que os sapatos dele e dela dormiam muito juntinhos debaixo da mesma cama. Pela janela da Emília entrava a lua e a guitarra à esquina de uma rua gemia dolente a soluçar. E lá em casa, mãos amorosas na guitarra, que desgarra dor bizarra, mãos frementes de desejo, impacientes como um beijo, mãos de fado, de pecado, a guitarra a afagar, como um corpo de mulher, para o despir e para o beijar. Mas um dia,